alma valente em guerra, mas leproso sem esperança. Ouviu de uma menina que a cura estava em Samaria. Levou prata e vestes finas ao rei de Israel. A sua dor, mas o rei em desespero rasgou as vestes, clamou ao Senhor. Oh Deus, em ti confiamos, na tua palavra encontramos restaurador. Jordão traz a cura, Senhor. Eliseu, homem de Deus, disse: mergulhe e creia em mim. Sete vezes no rio e a lepra foi embora, enfim. Na mãe sua indignação, queria um gesto de poder, mas a fé simples traz a salvação, e a cura vem do teu querer. Oh Deus, em ti confiamos, na tua Salvador, oh grande amor, no Jordão traz a cura, Senhor. Em cada dor, em cada aflição, a tua voz traz libertação. Na humildade, o meu coração te adora, Senhor, em adoração. Oh Deus, em ti confiamos, na tua palavra encontramos restaurador. Oh grande amor, no Jordão traz a cura. Presença do profeta, eu sou restaurado, e em teu amor canto a glória do meu Salvador.